é no quadro do PEDU, do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, ou seja, um instrumento financeiro para a política de cidades, ou seja, valorização dos centros históricos, intervenção nos centros históricos para o devolver à fruição das pessoas. A lógica é requalificar para atrair pessoas para os centros urbanos. Um dos conceitos fundadores foi ligar o pulmão verde Parque do Mandadelho através de um corredor que existe e é todo pedonal, passando pelo centro histórico, que foi requalificado no seu espaço público, mas com o objetivo de a humanizar, trazer pessoas para voltar a habitar, a criar negócio, a criar atividade no centro histórico. Vai ter outras duas ligações ao extremo da cidade, com uma entrada através de um canal que vai ligar à estrada da aldeia de Nogueira e um outro canal que irá depois, através, portanto, das traseiras do tribunal, que irá ligar ao segundo pulmão verde da cidade, para o Parque dos Marmelos. Hoje o grande desafio é reocupar, reabilitando, portanto, o edificado.